Prefax. Autorizado o push, após aeroportar com 1260. Rota livre, pouso web 5728. Olha, guardião 06. Prossiga, guardião 06. Decolou, tá no através de Itapuã, a intenção é prosseguir para o CAB. Teve um tráfego conhecido para reportar, informa final para o pouso, guardião 06. 06. O tráfego está na posição de 3 horas, sendo ultrapassado pelo mesmo. Entendi, pessoal. Vitor Mike, Quebec, prossiga. Vitor Mike Quebec, chama o usuário 121, decimal 9 para a cópia. Para regresso. 728 no solo 017, libere direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 5728. Distrito Mike Quebec, autorizado Terra 9 Charlie Lima, 1.000 pés, corredor axé, pista 97 com primeira curva à direita, acione 0161, frequência do controle 120 decimal 8. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, chame o centro Recife, frequência 133 decimal 25. 3325, bom dia, papá tá com o Romeu. Bom dia. O Solo, Salvador, muito bom dia, objeto 5728, que é o seu foco. Web 5728, eles ataque Alfa, reportar ingresso na Juliette. Via Alfa, vai reportar para ingresso na Juliette, Web 5728. Gente, aporte na ótica para ingresso, Vitor Mike Quebec. Trip 5595, retomando a ascensão na pé de coral. Trip 5595 da Trip, suba para o nível 140. 140, gente. Pode olhar de pronto, Vitor Mike Quebec, captura 1-7. Azul 4082, identifique, chega na Mari, desça para o nível 050. Para o táxi, para a BD 193, alternamos Natal com 3 horas e 3 minutos de economia. .193, Natal e 3 horas e 15? 3 horas e 3. 3 e 30. Já táxi até o ponto de espera, via táxi principal Índia no ponto de espera chamar a torre, 118.95, ajuste no 016. Ajustado B16, vai pátio Índia, no ponto 0, 108.95, gol 1260. Web 3728, virada passagem ao Boeing da Gol. Estamos deslocando agora do pátio do portão 08 para o pátio principal. Após a passagem do até o ponto de espera. Após a passagem do mesmo autorizado ingresso na Juliette, portão 09. Sim, Matheus, então após o voo ingresso é para o portão 9, 57282. Força aérea 2738, Salvador. Informa o tráfego à sua frente, posição de 12 horas, 8 milhas, com o mesmo rumo, prosseguindo para Aracaju. É um Charlie 402, está mantendo 075. Batango Vitor Mike Quebec decolou aos 20, controle agora em 20, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, é o controle Vitor Mike Quebec. Controle de Salvador, Papatango Vitor, mais Quebec, decolou, cabeceiro 97. Dia Vitor, mais Quebec, estou para 1.000 pés, corredor Axé, informe no farol da barra. 1.000 pés, corredor Axé, reportar ao farol da barra, Vitor, mais Quebec. Papa, Papa, Alfa, Alfa, Lima, chega agora ao centro Recife, frequência 12545 e alternado 126.85. Chegou no 738, identifique, chegada Mari, desça para o nível 070. Controle, autorizaria o 2500 para o Mike Quebec. Autorizado 2510, Vitor Mike Quebec. Muitíssimo grato, senhor. Ponto, espera pronto, gol no 2500. Além da decola zona 0, zona 40 graus, 109. E o decolagem para gol 1, 2, 6, 0, pista 90. 6, 0, informa o tráfego no meu pés. Em aproximação para 1,7, não irá interferir com a sua decolagem. Confirme. Tráfego 1,000 pés, em aproximação para 1,7. Perna do vento da 1-0, não irá interferir com a sua decolagem. Paciente. 250 nós. Ok, reduzindo para 250 nós, 255, 612, 060. Vai ser quase dias pelo sua acreditação na zona. Está livre de viu. Patrão, 595. Trip 5595. Como na radial 220, 27 milhas de Salvador, é o grande manque de óleo aqui na área, ok? Radial 220 a 20 milhas de Salvador? 27 milhas. 27 milhas, vários manques de óleo aqui. Obrigado, radial 220 de Salvador, 27 milhas, várias manchas de óleo. Muito grato pela informação, trip 5595. Tango Juliette Bravo Delta, está agora 4 milhas para através de Condes, mantenha o 075, o serviço está encerrado, chama Aracaju na frequência 1203. Controle Salvador, Índia November Alpha, visual com campo na flor da rotatória. Papa Romeu, Índia November Alpha, chama a torre, frequência 118.95, tem o pouso. Torre 1895, gato. Salvador, o Alfa, na rotatória visual com campo. O meu Índio November Alpha está presente autorizado, final da 1-7, reporte na curta para o pouso. O Índio November Alpha, quem nega 1-0, 1-6. Legal, 906, autorizado final do 97. Reportará na final, General Liberal. Azul 4082, está autorizado descida para 3.500 pés. Boa ajuste no 096. 3.516, 4082. Controle, o Mono 732, efetuando pequeno desvio à esquerda para o 050 para evitar formações. Tem sido mais 18 pequenos. Livre desvio pela esquerda, gol no 738. Tá bom. Muito bom dia, o gol 1260, passando 1900 pés na PUCA. Bom dia, gol no 260, contato radar, estou para o nível 390, sair da PUCA. 390 na PUCA, 1260. Nossa área 2738, está agora 5 milhas para Conde, serviço está encerrado, mantém o 090 e chama Aracaju na frequência 120.3. November Alpha Vistar, autorizado pouso pista no 7, vento 150 graus, 092. Pouso autorizado no 7, o Índio November Alpha. Gol 1738, reduza para 250 nós. Reduzindo 250 nós, o gol 1733. Salvador retoma de Quebec, assim ele mantém 2.500 pés. Confirma a aeronave? Tá passando o Vitor Mike Quebec. Sete, mantenha 2.500 pés, Vitor Mike Quebec. Manterá Vitor Mike Quebec. Azul 4082, tráfego posicional de 2 horas, 11 milhas, com rumo oeste, mantendo 2.500 pés, é o Papa Alfa 32. Sente, 4082. Autorizado, final 120, trip 5595. O azul 4082 está autorizado ao final do procedimento. Desça para 2.000 pés e informe no localizador. 2.000, vai reportar o localizador, 4082. Coxa na 6255, desça até 3.500 pés. O ajuste no 096. 3.500, 06, meu Deus. Gol no 732, desça para 5.000 pés, com ajuste no 096. 5.000 no 096, já na projetada, gol no 732. É o 3191 da Tânia. São 3191, informação em curso é Oscar. Pronto, cópia? Pronto, cópia, sim. São 3191, autorizado Galeão, Pesolon 10 MAP, após conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 380, saída da EL, Leda, após bridge. Pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5553, frequência do controle 120.8. Serena, pode coordenar o nível 340 devido à performance da aeronave? Sim, aguardo coordenação. Então, 3191. Ok. Bom, aguardando então o 340 como nível final, sai na Dial Leda Bridge, a 3 MAP, depois voa a rota do plano de voo. Decolada 10, curvando à direita, 553, 120.8. Então, 3191 no cotejamento correto, aguardo coordenação do controle. Do centro, por gentileza. Tá ok, tá aguardando, na escuta. Mal 85. Cavel 72, Recife, na frequência 12545 e alternado 126.85. E 5595, uma milha para Coral, mantém a nível 120, serviço da encerrado, Ilhós na frequência 1201. E 5595, Azul 4082, completa aproximação, torre 1895, tem o meu pouso. Obrigado, Torre Salvador 4082, Azul, uma milha de cima. 4082, avistado, continua em aproximação, que é negão no zero, no meio, reporte baixado e travado. Passarei. 545, 2685, para o gol 1260, obrigado, seu bom trabalho. Bom dia, Chart 07, identifique chegada em Amari e vou na proa da posição Itape, desça para o nível 050. That's correct, sir. Chart 07 is called a dent, clear my arrival down to flight level 050. Okay, understand. Clear the bar, arrival here 050 flight level. Controle voo no 738 atingindo 5000. Voo no 738, desça para 2000 pés. Está autorizado a final do procedimento. Vai seguir tráfego à sua frente, meia dúzia de milha, Airbus 319. Tente 2000 e chamará estabilizado. Voo no 738. Afirma em si, redução para aproximação, voo no 738. Chart 07, do you have condition fly direct to India, Tango, Alpha, Papa, position? Copy, clear direct India, Tango, Alpha, Papa. That's correct, sir. Copy, Chart 07. Chart 07. Utilizou 6255. Chamei 6255, completa a aproximação, chame torre 11895, tem um bom pouso. 11895, obrigado. Continua a aproximação, reporte no marcador externo, trem baixado e travado. Chama ela. 3191, é o Saulo? Prossiga, senhoria, 3191. Está 3191 já coordenado com o centro, autorizado a nível 340 para o Galeão. Ok, muito obrigado, 340, é o final para o Galeão, 3191. Reporte para puxa acionamento, portão 06. Vai chamar para o push e acionamento no 06, é o 3191. Informação para 190, ok? Azul 4082 no solo 36, libera a direita, solo 121 decimal 9. Libera da direita, solo 219, 4802. Xené 6255, cheque o trem, livre pouso, pista na 0, vento 160 graus, 109. Gente, livre pouso, baixado, checado já, o 62. Xené 6255, informa o tráfego setor norte do aeródromo. 1000 pés, 1 Charlie 5, 1 Charlie 150, não irá interferir com a sua aproximação. Ok, gente. Torre Salvador, o Gono 738, baixar, travado, final no 0. Gono 738, continua por aproximação, quem negar no 0 no 6. Você segue como número 2, o tráfego que precede é 1,5 da cabeceira no 0. Reporte baixado e travado. Já está, baixado, travado. Gente, foi reportar aí, pista livre, o Gono 738. Gente, aguardando o Gono 738. Grava que o Luiz Kioto, novo 360 pela esquerda, pode reinterceptar a final da nossa série. É 6255, no solo 38, libere direita, solo 1-2 decimal 9. Direita 2-4. Uma 738, vento 120 graus, 10 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, vou no 738. Salve, Xané 6255. Xané 6255, boa tarde, já tá Alfa Juliette, portão 08. Boa tarde, Alfa Juliette, portão 08. Luiz, que autorizado pouso pista no 7, vento 130 graus, 10 nós. Confirme, eu Yankee, Papa Romeu? No solo aos 40, libere direita, solo 121 decimal 9. Direita 29. Bravo Serra, bom dia, identifique, chegada Mari, desça para o nível 060, reduza para 250 nós. 7, Papa Romeo, prossiga para o controle. Bono 738, boa tarde, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, respeito. Da pouso Pistina 7, ventana 40 graus, 009. Chefe? Autorizado ingresso via corredor Axé pelo farol da Barra. Informe passando farol da Barra, Yankee Papá Romeu. Shark 07, you are cleared final LS X-ray runway 10 down to 2000 feet, QNH 1015. After tap position, fly heavy Duna to intercept the localizer. Shark 07 is cleared the ILS X-ray runway 10, altimeter 1015, also clear to descend down to 2000 feet, and after ETAP, clear to intercept the localizer, Shark 07. That's correct, sir. Papa Bravo, Bravo Zé, está reautorizado descida para 3.000 pés, o ajuste no 095. 3.000 pés no 095, Bravo, Bravo Zé. Controle de Salvador, bom dia, CP 5230. Prossiga para o controle. Ok, o CP 5230 perdeu contato com o centro. Passou o abdute, está na proa de mar, mantendo o nível 190 no ponto de descida, sem dar informação extra. CP 5220, bom dia, identifique. Vem na proa de Itape para a chegada mar, desça para 4.000 pés. O ajuste no 095. Ok, no 05, pode estar, descendo para 4.520. Controle, Guardião 06. Prossiga, Guardião 06. Decolou do CAB, tem direção no litoral para Ondina com 4 a bordo. 7, Guardião 06, o ajuste 1905, informe na final para o pouso.